sem querer, te perdi tentando te encontrar. Por te amar demais sofria, amor. Me senti traído e traído. Fui cruel, sem saber que entre o bem e o mal, Deus criou um laço forte, um nó. E quem viverá um lado só? A paixão veio assim, afluente sem fim, rio que não desaba. Já viu partir, quis gritar, mas segurou a voz, quis chorar, mas conseguiu.